Rádio Golden 003, tempo 70, Aparecida Invertida. Golden 008, boa tarde, sem identificação, contato radar 52 milhas agora, setor sudoeste de Salvador, reutilizado desse nível de voo 050 na proa de Bomed para a chegada Bomed 1. 050 Bomed 1, o procedimento pode ser o whisky? Afirmativo, Gol 2008, aguarde a autorização do procedimento. O Gol 2008. Deixa eu continuar com a laje whisky e aquele farm. Pode estar te perdendo com a laje. Logo whisky e aquele farm. Autorizado a decolagem. Pistão 7, vento 140 graus, 5 nós. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Mussal 228, libera a direita, chame solo em 1219. 219, boa tarde. Batatão 2, 5 uniforme. Decolou 28, chame o controle em 119, decimal 8, lavou. Controle 198, obrigado, até a próxima. Controle, Papatango Whisky, uniforme, decolado, seu escuta. Papatango Whisky, Yankee uniforme. Contato terminando a decolagem, subavia São Vuno para nível de voo 400. Aqui para o 400, isso que é que ele fala. No 64, boa tarde, sem identificação, reautorizado descida nível de voo 060, livre de vírus, reporte quando possível, reatroa ITAP, o Gol no 64. Entre reautorizado para o 060, livre de vírus, vai informar quando condições de reatroa ITAP, Gol no 64. Gol 2008, deixa sem restrições para 25006. Ajuste de altímetro 1-0-1-2 na proa do Serra Vitor 366 para o LS Whisky. Na proa do 366, desce para 2500, combine, Lima 012. Milidoro. Estabilizado, Oxené 6326. Oxené 6326, completo final do procedimento. LS Whisky, LS X-Ray, corrigindo. E chame torre 198, decimal 95. 895, obrigado, 6326. Oi, Oxené 6326, uma boa tarde. Oxené 6326, que legal no 02. Autorizado por pista 10, vento 140 graus, 069. Então, poxa, né, 63, 2006, vento? Vento 140 graus, 069, 6326. Gente, poxa, né, 63, 2006. Confirme, autorizado, 2500, pés pro gol 2008. Gol 2008. Autorizado 2500, pega autorizado o final do procedimento, ele é suíço que reporte estabilizando. Reporte estabilizado, autorizado, descer para 2500, eu vou 2008, obrigado. O 964, controle. O 964 vai precisar manter essa proa até interceptar a final. Bem, chegou o 964, reposto quando precisa então a proa Duna. Vai reforçar a proa no Duna, gol 964. É 326 no solo, aos 35, direita, 129, solo. Direita, 129, aqui Yankee Uniforme, chame centro Recife em 125.1, caso negativo 123.8. 251-1238, Whisky Yankee Uniforme. Estabilizado, voltou 2008. O 2008 completo final do LS, o ISC chama em torre 1 no 8 decimal 95. Semana 18, 9, 5, 4. Voador, boa tarde, é o gol 2008, passado a 2 milhas do 372, visual baixar travado. 2008, autorizado com o pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 069. Livre pouso na 1 no 0. Salvador, boa tarde, passarinho 2263, transfere. Passarinho 2263, boa tarde, sem identificação, após o bidu, Givana para o editado e para interceptar a chegada do Bomé de Uno e reposta ideal de descida. O bidu de voa ITAP para interceptar a chegada do e reposta ideal de descida, passarinho 2263. O 1164, viu utilizar o descida 4000 pés, ajuste de altímetro 1092. 4.102, gol 994. Na escuta, autorizado, além do ETS, pistão 1-0. Ali mantém 1-0, 6-1-5. .008 no falante 4-0, direita 1-2-1-9, salve Salvador. 2-1-9. Demetrius 15, autorizado decolagem no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Livre decolagem, Demetrius 15. 1164, autorizado o final do procedimento, ele é fixo y, pistão no 0, deixa 2000 pés, reporte estabilizando. Autorizado, reporte estabilizado, voo 1164. Salvador, voo 1097, descendo para 1. Voo 1097, acione identificação, desça 4000 pés via chegada Bonfi, ajuste de altímetro 1012. Via chegada Bonfi 4012, voo 1097. Voo passarinho 2263 para descida. Passarinho 2263, desça para nível de voo 050. 050-2263. M3 no 5, decolou aos 4-2, chame o controle em 119, decima 8, não vou. Dona 8, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. 6315. Chamou 6315, boa tarde, contato radar na decolagem, sob a via São João para nível de voo 360. Via São João 360, quando possível, se a senhora deixar para avançando. Chamei 6315, após passar 2000 pés, autorizado lá na Cruz de Leda. Muito obrigado, após 2000 Leda, 6315. Rodou o passarinho do 2263, vai necessitar desvio à esquerda para o A045 para evitar formações. Passarinho 2263, livre desvio, reporte quando precisa para o ITAP. A formação está exatamente em ITAP, após podemos aprovar a Duna 2263. O passarinho 2263, reporte no término dos desvios. 2263, já. Voo 1097, confirme sua velocidade indicada. 280, voo 1097. Indicada 2509. 250, voo 1097. Passagem 2200, confirme ainda com as milhas na proa. Confirme a proa que está mantendo agora para desvios. Nós vamos tentar manter a 340-2263. Tempo Zuma, decolou aos 45, chama o controle em 1-9-8, vamos ver. Passa o 4. 1164, complete, chame torre 198, decimal 95. 295, voo 1164. Controle Batalha 6321, Gaúcho, Chané, passo foi 900, quanto possível, direto Árvore. O Chané 6321, contatarão decolagem, suba via Árvore 1, para nível de voo 360, passam 12 mil pés, vem na prova de Árvore. 0360, após 2 mil Árvore, dá para tirar, vai direto Árvore agora. Uno 164, na escuta. Uno 164, na escuta, prossiga. Autorizado pouso, pista 10, vento 50 graus, 7 nós. Uno 164. Livre de pouso, não, 10, voo, 164. De retornar lá do passarinho do 2263. Gente, vem na torre de Duna, passarinho 2263, confirma sua velocidade indicada. 2263, mantendo agora 190. Gente, na torre de Duna. Torre de Duna, 2263. Tango Eco Vila Novembro, sem identificação. Tango Eco Vila Novembro, sem contato, radar 68 milhas, setor Heróide de Salvador, foi e comprou a da SEASA e aposta no ideal de descida, confirma, transporte de enfermos. Passarinho 2263, mantém a proa 070 por 10 milhas e após a proa Duna, 2263. Passarinho 2263, copiado. Controle 6321. Chamei 6321 no controle. Solicito a proa 300 devido à formação em árvore por 506. A 321 é livre de desvios na proa 300. 300, graças. 1164, no solo aos 48, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita, chama o solo 219, voo 1164. Chamei 6321, após desvios autorizado, vou na proa de Malba. Após Malba, grato, né, 321. Gol 1097, desça para 2 mil pés. 2000, gol 1097, meio 12. O Chamei 6315. Chame Centro Recife, 1251, no caso negativo, 123, decimal 8. Recife, 251, 238, 63, 155. Boa tarde. Do 2263, só tem 4 mil pés, hoje o CJ altímetro 1092. 4.012 está por Anduna, 2263. Copiado. Luna 097, tem condições de voar na proa de Duna? É uma formação um pouquinho antes de Duna. Tem como manter um pouquinho mais nessa proa? Relativo ao Luna 097. Se a gente vai manter o Luna 097. Ainda mantendo 1909 indicada? Estamos com 200 agora. Alguma velocidade recomendada? 2263? Tem condições de reduzir para 1809? Redução 1802, 263. 20 graus. Angolescos 1 novembro, disse as condições de voar para 1.503, ajuste em Salvador, 1.012. 1.503, ajustado 1.012, Romeu. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, informação Romeu. Azul 4462, boa tarde, sua identificação, contato radar passando Coral, vou na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 e reporte no ideal de descida. Ok, Bomed 1 já no ideal de descida, senhorita. Azul 4462, desça para nível de voo 050. 050, Azul 4462. Só confirma o procedimento em uso, o WISC? LS-7-2. Ok, tem como coordenar o WISC? Afirmativo, aguarde a atualização para o procedimento LS-WISC. Afirma, aguardando, Azul 4462. É, 6321. Chame centro Recife em 128.8, caso negativo, 135.3. 28835, 3621, graças a tarde. 1097 autorizado, final do procedimento, ele é sexo e reposta no curso do localizador. Repostará no curso, 1097. Passarido 2263, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexuei, pistão 1-0, reposto no curso do localizador. Desce para 2000 pés, autorizado o ILS, repostar no curso 2263. No curso do localizador, Gona 097. Gona 097, completo, chão em torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, Zé. Oi, Salvador, voo na 097, uma milha do externo. Voo na 097, bom dia. Aprovado, autorizado, curso, chama 0, vento 140 graus, 059, ajuste altímetro na 012. Com 1012, livre o pouso, pista 10, voo na 097. Prossiga. O 4462 irá efetuar algum desvio? Senhorita, no momento estou mantendo a proa. E se precisar de desvio, talvez para a esquerda. Gente, então, Azul 4462. autorizado com campo à vista, passaria 2263. Passaria 2263, ciente agora, pode chamar a torre. 2263. Controle, o azul 4462 voltando. Azul 4462, controle. Foi positivo a coordenação em relação ao procedimento WIP? Afirmativa, azul 4462. Confirme se o senhor tem condições de voar na produção Vito 366 e manter a velocidade para sequenciamento. Não, negativo. A gente teria que manter a rota para evitar os desvios mesmo, o azul 4462. Gente, então mantém a rota, o azul 4462. Azul 4462, felizmente, estamos cruzando agora conforme coordenado esquerda para evitar a formação proa 0350. Copiada proa 350, azul 462, confirme sua velocidade de indicada. Indicada 2609, reduzindo para 250 e agora já retornando a proa de Itape. Azul 4462. Gente. No decimal 9. 219, bom, 097. Dois tem condições de manter a velocidade 250 nós e voar na proa do Serra Vitor 366? Firmo, mantendo 250 nós, o máximo que pudermos, na proa do Serra Vitor 366, azul 4462. Normativo, deixa para 2500 pés, azul 4462. 2500 pés, azul 4462. Ajuste, azul 4462 é 1012. Se puder manter a velocidade, eu agradeço. E se precisar reduzir a vida ou controle devido a um transporte de enfermos, está seguido pelo setor noroeste, que é o número 2 na aproximação inicialmente, pelo estimado de tempo. Ok, ciente. Até umas 10 milhas a gente fez do 366, a gente consegue manter. Gente, grata, azul 4462 está autorizado no final do procedimento. Ele é esse uísque, reposte no curso localizador. Reportaremos, estabilizado no curso, o azul 4462. Passaria 2263, torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde, 2263, passaria. Torre, Salvador, boa tarde, passaria 2263, na final, baixado e travado com campo à vista. Passaria 2263. Autorizado pouso, custom a zero, vento 140 graus, 06 nós, xuxa altímetro 10012. Traco, agora fora. 10012, livre pouso 2263. Controle Azul 4462, para evitar, proa 020. Depois retorna para o 366. Gente, proa 020, Azul 4462. Da redução, o azul 4462. Azul 4462, gente, confirme quantas milhas na proa? É, o limitado para nós aqui, senhor eleitor, o localizador já é suficiente. Gente. Meu salão 02, olhe pra frente, estava em controle, soma frequência 1219. 1219, eu passarei 2263. Obrigado, boa tarde. Zero meia zero para interceptar o azul 4462, usaremos para prestar. Gente, azul 4462. Estabilizado no curso, azul 4462. Azul 4462, complete, chame torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado pela coordenação, azul 4462. Salvador, azul 4462, final 9 milhas. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro no 0 no 2. Com 1012, aguardando autorização para o pouso, azul 4462. Velocidade, recusou 90. Tema aqui, eu sabia. Tente e aguarde para chamar a torre. Escuta. Controle Salvador, boa tarde, Xanã 6314, formação Romeu. Xanã 6314, boa tarde, sua identificação, desse mantém a nível de voo 050 via chegada a Bomé de Uno. 050 via Bomé de Uno, 6314. 150 grau 05 nós, ajuste altímetro no 0 no 2. E tem livre pouso, pista 10 azul 4462, 1012. Tango Ecos 1 November, torre prossiga. Vamos ceada, 8 milhas fora. Sim, só para Tango Ecos 1 November, autorizado final da 17, vento 150 graus 05 nós, ajuste altímetro 10 no 2. Tá voando, final da 17, o Ecos 1 November, 1012, ajuste. 462 para informação de tráfego, sua esquerda. Um Papa Alfa 31 a 1.000 pés, se aproximando para a final da pista auxiliar. Gente. Salvador, voo 1796, ponto de espera da 1-0. Voo 1796, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, ponto de espera da 1-0. Bahia, controle Salvador, TAM 3192, formação Romeu. TAM 3192, assistindo identificação, desse nível de voo 060, via chegada, Bomé de 1. 7 via até o 060, TAM 3192. Tá passando o eco no novembro, agora autorização para pouso. Agora na escuta, novembro. Patango Eco, Zulu, November, Trato avistado, autorizado pouso, pistola 7, vento 1,50 graus, 0,59. Pouso autorizado, Eco, Zulu, November. Voo 1796, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinho, mantendo 1,0, voo 1796. Controle, Xanã 6314. Xanã 6314, controle. Ah, autoriza após a posição Bomed, vá direto à posição Duna, para evitar desvios na nossa esquerda. Afirmativo, Xanã 6314, após Bomed, vem na 3 de Duna. Afirmativo, Bomed, Duna, Xanã 6314, obrigado. Xanã 6314, confirma sua velocidade indicada. Agora está com 250 nós, devido à turbulência leve. Gente. Controle, TAM 3192 vai pegar carona do colega também fazendo a mesma coisa. Gente, TAM 3192, confirma a velocidade indicada. 250 é 200. Gente, TAM 3192. Tá autorizado então com a medidura? Afirmativo, TAM 3192. Ok. No solo 1-0, libere via papá ao estacionar a frequência livre. Nove e meia, decolada zona 1, estamos em controle de Salvador, na frequência 1-19-80. 1-19-80, voo 1796. Salvador, muito boa tarde, voo 1796. Decolou, estamos voando, cruzando 1.500 pés para 360. Una 796, contato Radar Decolagem, Subaviação, voo 1 para nível de voo 360. Subaviação, voo 1 para nível de voo 360, voo 1 796. Na 6314, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Way pista 10, reposte no curso do localizador, ajuste de altímetro 9012. Estimativo, desce a 2.000 pés, com 1.012 no ajuste, vai reportar estabilizado o LS X-Way da pista 10, o Xanã 6314. Controle de Salvador, eu vou no 620, informação de erra, solicita desvio para o 045, está no limite do localizador. Voo no 620, nível de desvio, na prova 045, desça para nível de voo 060. Tariz de desvio, desce para o 060, pode estabilizar o voo 620. Tanto de 192, reutilizado descida 3.000 pés, seja o estímulo de voo 9012. 3.000 com 1.012, na 3.090. Controle bom 1796, solicita desvio proa 180 por 50 milhas de informações. 1726, livre desvio na proa 180. Livre desvio proa 180, bom 1796. Você tem livre alinhamento e decolagem pistão na zero. Voo 1796, após desvios, vai na proa de Dóquilo. Após desvios, Dóquilo, voo 1796. Tanto 3367, boa tarde, sua identificação, desça 4.000 pés, via chegada BOMF, ajuste de altímetro 1012. 1012, ajuste, desce até 4.000, 3367, solicita a proa direto de pelo e solicita exercitar o INS Whisky ao invés do X-Ray. Enche tanto 3367, mantém o perfil de chegada, aguarde atualização para o procedimento LS Whisky. Vai dar, 3367. 4 decoladas 15, saiu o controle de Salvador na frequência 119 decimal 80. 119 decimal 80, Gona 884. Controle Gona 884, decolado, passa 1.700. 1.884, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 230 via saída PUCA. Via saída PUCA, nível 230 autorizado, Gona 884. Localizador visual Gona 0, Xanã 6314. Xanã 6314, sobre torre 1, 98, decimal 95. 895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Xanã 63, no 4, final ILS 10. Xanã 63, no 4, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 grau, 079. Xuxa altímetro no 0, 12. Afirmativo, pouso autorizado, pistão no 0, com 10, 12, do Xanã 63, no 4. Autoriza descer a 2 mil pés, o TAM 3192. Autoriza 92, deixa de manter a 2 mil pés em forma estabilizada, final do procedimento. Ok, 2 mil vai formar estabilizado, TAM 3192. Boa 796, após desvios, voa a posição Dóculo. Passa o nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência no 251, alterno no 23.8. Após desvios, Dóculo, agora chama 1251, 238, voa 1796. Dona 256 visual com Airbus da Avianca na curva da Pistão 0? Afirma, 256. Dona 256 após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter Pistão 0. Após a passagem, ele mantém a 10, 256. Olha o voo 620, voando proa 080 da presente para livrar a formação, intercepta nessa se autorizado. Confirma a matrícula? Voo no 620. Certo, no 620, desça e mantenha 050. Informe quando o ponto para voar a posição dona, tem condições? Da presente tem quanto faz voar dona. Oi, Duna, voo no 620, deixa manter 2 mil pés, ajuste o altímetro no 092 em forma estabilizada. Para 2 mil na proa de Duna, repórter estabilizado, voo no 620. Voo 3 mil, voo 3192. Passa o marcador externo, completo final, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 195, TAM 3192. Torre de Salvador, Cordeão, este é o TAM 3192, final da pista 90. Então, 3192, prato do estado, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro no 012. Homem 12, aguardando autorização de pouso, então 3192. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 9544, ponto espera pronto. Azul 9544, mantém o ponto espera 10. Vai manter. Só 3192, autorizado pouso 10, vento 160 graus 059. Livre pouso na pista 10, são 3192. 1256, decolado aos 22, chame controle Salvador na frequência 1, 19.80. 19.8, obrigado. O azul 9544 visual com Airbus da TAM na final da pista na zero. Afirmativo, certo. O azul 9544 após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Autorizado a alinhar e manter a pista na zero. 1884, Sami, chame a Gocentro Recife na frequência 1-2685, alterna 1-2545. Gente, agora com o centro, 126.85, secundária, 125.45, 1884. Afirma. Salvador, boa tarde, chegou 2009, pode esperar 1-0, pronto. TAM 3192, no salão 24, olha a ficha, me controle de sol na frequência 1-2-1-9. 2-1-9, tá 3-1-9-2. 2-0-0-9, mantém o ponto, espera 1-0. Mantém, pode esperar 2-0-0-9. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 1970 grau 059. 2009, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Alinha mantém 1-0-0-0-9.